Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Falando para o sul de Minas Gerais, através da nossa rádio, aqui a região próxima que consegue pegar as nossas transmissões. Mas também falando para espaços bem mais distantes, através da sua transmissão 24 horas online pelo endereço www.radios.com.br/melodia FM. E nós, todas as noites, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, estamos aqui. Eu, Renato Tavolieri Filho, e vocês, nossos ouvintes, a razão do trabalho todo nosso, de uma rádio. E estamos, para aqueles que não têm acompanhado as nossas transmissões anteriores, os programas anteriores, nós estamos fazendo uma apresentação especial com todas as gravações do conjunto inglês Simply Red. Foram 10 CDs ao total. Eles deixaram de atuar em conjunto e hoje alguns deles têm apresentação individual, mas como conjunto eles não mais se apresentam. E estamos já no sétimo CD, aliás, o oitavo. Apresentamos 7 e hoje temos o oitavo CD, que é o Home. E é um CD também muito interessante, muito bonito. Daqui para frente, nós percebemos, e vocês podem acessar online, que o conjunto já não tinha a mesma repercussão e a mesma divulgação, a mesma penetração no mundo todo. Continuaram tendo um sucesso imenso na Europa, e principalmente na Inglaterra, sem dúvida, com vários prêmios, mas no mundo houve uma coisa que infelizmente o mercado atual faz acontecer. Os grandes valores, eles são mastigados, acho que a palavra é essa, pelo grande consumismo. É preciso sempre se lançar alguma coisa nova e que traga um produto novo que arrebate o maior número possível de pessoas, e principalmente pessoas que comprem esse material, seja através de vídeos ou de CDs. E aqueles que estão produzindo uma boa música, o Simply Red, estão cada vez com menos espaço. O Simply Red gravava de 2 em 2 anos, mas era uma produção esmeradíssima e uma música de não tão fácil acesso, embora rock, um rock soul, um rock trabalhado. Assim como a Adele, assim como a Amy Winehouse, que também eram cantoras que teriam uma fase, elas continuariam, mas eles sempre continuam. Eles continuam para aqueles admiradores que reconhecem no seu trabalho, mas não conseguem ter essa penetração universal, porque a própria mídia escolhe os seus novos ídolos. Todos nós sabemos que é assim que ela processa. Mas o Home é um lindo CD e que continua com a mesma qualidade e traz até algumas coisas muito originais dessa banda fantástica que é o Simply Red. Então lá vamos nós para o oitavo dos 10 CDs, estamos apresentando na íntegra, e para quem não ouviu, novamente, para quem não ouviu os programas anteriores, nós fazemos uma introdução mais prolongada, não falamos nada durante a apresentação do CD inteiro e voltamos só ao final, para que você, que é colecionador de boa música, possa gravar essa apresentação, seja aqui, direto, do seu rádio, ou então depois, posteriormente, no endereço www.acasadapedra.com.br, onde no menu da esquerda, eu sempre repito isso, fico imaginando como deve ser cansativo para aqueles que são ouvintes regulares, eles me desculpem, mas naquele menuzinho da esquerda há um botão piscando que dá acesso a todos os programas já apresentados por nós. Então, não deixem de acessá-lo ou então gravem já, imediato, ainda dá tempo. E arrumem os seus computadores ou o seu gravador, porque eu tenho certeza que é um material raro e vale a pena. Estamos tocando com uma grande qualidade, mesmo no online vocês vão pegar um MP3 de altíssima qualidade, qualidade de CD, e vocês podem gravar e já passar para o formato de CD, se assim quiserem. Gravem MP3 e passem para o formato de CD. Tudo bem? E eu também só tenho mais uma ressalva antes de iniciarmos o CD de hoje. Ele não é muito longo, são 40 e poucos minutos. Então eu posso dar esse recado, porque eu não tenho dado pela questão do tempo, mas eu acho ele muito importante. Nós abrimos o nosso programa, o nosso espaço, para aqueles projetos assistenciais e educacionais. Todas as propostas assistenciais aqui nossa da cidade e da região que quiserem encontrar no nosso programa, num programa de rádio, a divulgação ou simplesmente relatarem essa experiência naquilo que ela possa ser de valor para a nossa proposta, que é questão de sensibilidade, acima de tudo é solidariedade humana, e também a questão da educação, porque é na educação que nós formamos, principalmente a sensibilidade das pessoas. A educação ajuda a construir a sua sensibilidade. Em que sentido que a educação está caminhando para esse ponto fundamental de formação de seres e, portanto, de construção de humano e de sociedade. E fica aqui o convite, seja você quem for, professor, escola, coordenador, qualquer um, e até alunos que queiram falar alguma coisa sobre esse assunto, e vai ser um prazer. Podemos fazer até um programa específico e exclusivo, e também todos aqueles ligados a obras assistenciais em todos os espaços. Uma delas que nós vamos procurar diretamente e que nos toca muito intimamente por uma série de razões é aqui o Hospital do Câncer. Eu até moro muito próximo, e também a nossa rádio é próxima aqui do Hospital do Câncer, aqui no Bom Pastor. Então nós vamos tentar fazer algo a esse respeito. Mas voltamos agora ao que trazemos no dia de hoje, que é a continuidade da obra completa do Simply Red, hoje com o CD Home. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. Place where I yearn to belong. Fake cool

just a man, good and sometimes bad, but striving to do the best that I can. Help a hand when the one close by you falls. Understand. Down, you just stood there grinning. got a helping hand to lend. You just want to be on the side that's winning. You say I let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? Play me for your fool. Oh, honey, you carry the weight of pain from the past. Sunshine in my soul is here to tell you that pain doesn't have to last. The love that's in my heart is here to pray that pain will go away. Sunshine in my soul, feel it, honey, blowing away. Sunshine. My lost weekend, more now than a year. Oh, and it goes on, 'cause since you let me down, my world merely spins around. For your food. Oh, honey, I know you didn't mean to, 'cause you're pent up with a problem. You carry the weight of pain from the past. The sunshine in my soul is here to tell you that pain doesn't. Can do.

loving you just goes on. E aqui acaba esse CD do Simply Red, Home. Mais um da sua discografia, não tão vasta, mas muito, muito válida e de muita qualidade, sem dúvida. Faltam dois CDs e amanhã teremos o nono, o penúltimo. É claro que nós que ficamos aqui do outro lado, nós nos preocupamos sim com você que é o nosso ouvinte. E eu tento, é difícil. Eu nunca havia tido essa experiência de produzir alguma coisa em relação à música especificamente e dividi-la assim com o público. Um público com o qual eu não tenho uma interatividade, vamos dizer assim, permanente, eu não estou tendo a sua resposta, eu fico só imaginando. Então isso é um pouco difícil. Mas algumas vezes eu me pergunto como seria a sua resposta, a sua reação, como você sente aquela repetição, às vezes um pouco constante, de todos os programas, eu explicando qual é o acesso, os endereços, todas as coisas que são repetidas muitas vezes, quase que diariamente. Mas porque nós não sabemos se temos um ouvinte novo ligando o rádio pela primeira vez, então em respeito a ele. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas e aqueles que são os nossos ouvintes regulares, eles não estão sendo um pouco sacrificados? Mas a nossa função é estarmos falando com muita clareza, explicando o máximo que pudermos. E às vezes também eu me pergunto se as minhas falas deveriam ser mais prolongadas, menos prolongadas, se é interessante ter mais entrevistas e algumas delas estão programadas, se discutir alguma coisa funciona. Eu sou um grande ouvinte de rádio e escuto muito, principalmente rádios em inglês, porque é o meu foco, um dos meus focos profissionais, e eu invisto muito nisso, e porque também isso me enriquece enquanto pessoa humana, não só na informação, mas também na minha formação. E por esse motivo eu não tenho o menor problema, eu consigo ouvir e tenho um prazer infinito com o que o rádio me passa. Às vezes até eu diria que o rádio me é mais infinito até do que a televisão. É uma declaração surpreendente, mas é um fato para mim pessoalmente. Eu sou muito ligado à questão sonora. E o rádio me dá uma infinitude, onde na televisão eu vejo e, de certa forma, aquilo já me preenche, o visual já se impõe e já me limita, ao passo que pelo rádio eu crio os meus mundos, eu crio as minhas imagens, eu viajo por espaços muito mais inusitados, e é como se houvesse uma possibilidade de uma reflexão conjunta, além do fato de eu ouvir um número imenso de pessoas de uma forma instantânea, né? Principalmente com as transmissões online, eu escuto gente do mundo todo interagindo e falando ao mesmo tempo, em alguns programas incrivelmente bem realizados que você consegue acessar. E isso é maravilhoso, isso nos integra de uma forma total e plena. Mas isso é uma coisa pessoal. Há pessoas que são mais visuais e assim a coisa vai. E eu fico pensando nisso porque, às vezes, os formatos que a gente escolhe são formatos que não seguem os padrões. Os padrões são pouca fala, você dá o nome até das músicas e fala muito pouco sobre os artistas e sobre a experiência interna. E eu fico me perguntando se não deveríamos fazer de uma forma diferente. Por isso que o Questão de Sensibilidade, que já está numa rádio educativa, pretende também ter essa função de levar o ouvinte a outras percepções, a outras vivências. Então, eu ainda assim não sei. Espero um dia poder ter algum retorno. Converso com algumas pessoas conhecidas, alguns amigos que ouvem, mas também esses não talvez não me digam diretamente exatamente aquilo que sentem. E é um horário difícil. Não é um horário tão simples e nem todos têm a possibilidade de serem ouvintes regulares, das 8 às 9 da noite. Mas seja como for, fica aqui essa minha soltura, essa minha abertura e essa minha confissão, para que vocês também saibam de como é a realidade de quem faz um programa aqui na rádio e principalmente um programa que tenha a proposta como o nosso. eu deixei esta música como a última por ser uma das mais tocadas desse CD, mas não por ser a que eu prefiro, mas é uma das que fez mais sucesso, muito dançante, muito gostosa, e por aqui nós terminamos, por isso que eu não deixei que ela fosse até o final, porque o nosso horário está se esgotando. Mas voltamos amanhã, continuando a nossa viagem por toda a discografia do Simply Red. Renato Tavolieri Filho se despedindo, um grande abraço e até lá.